Radio Bodo 2000. Fuca Transição Aracaju. Grato. Gente, esse é o Leste Delta, reporta para ingresso no Pátio Uno. Reporta para ingresso no Pátio Uno. objetivo Gillette Delta para ingresso no pátio principal. Autorizado, reporta para mim do repórter. Reportará o tempo. Rodou o Golo 271 no Ponte 5, puxa o nome. Golo 271, 05, autorizado, chama táxi. Tinha, deu nem bota no táxi, Golo 271.